Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. Fala galera, aqui é Nando Almeida, BDC, estamos em casa. Aqui é o Joker, Sombras are fast, means that Sombras are low. Aqui é o Gabriel Garbi e eu não entendi nada que ele falou. Joker tá me interrompendo na minha frase. É assim que começa. A febre, a raiva, a sensação de impotência. Que torna homens bons. Jô Soares. Esse é um trecho da melhor música lançada em abril. Qual música? É Sense and Sensibility, do Michael Collins. Sense and Ser Sexy? Sense and Sensibility. Ah, tá. Aham, Cláudia. Ah, tá, legal. A gente fingiu que suportou agora. Qual que é a música? E aqui é o Rafael Tequen, o host desse podcast. Nesse tempo sem o podcast BDC, eu mudei de cidade, emprego e ainda já terminei a faculdade, cara. Olha que quanto tempo que a gente ficou fora. Essa é que é a hora que a gente fala que ninguém perguntou. De que? Caralho. Deixou o cara desconcertado, velho. Não, ele me desarmou, na moral. Então, pessoal, começando mais uma edição do podcast do Banco de Cérebros, podcast de retorno. E eu estou aqui com a volta de Nando Almeida, Gabriel Garbi novamente, novo membro aqui do BDC. Lequinho está de volta e Joker, como sempre, aqui, nosso parceiro. Ah, anarquia, right back. Joker, right comemos back. Sempre. Exatamente. E bom, galera, a gente está retornando nesse podcast agora com umas certas mudanças. O podcast é um pouco mais rápido, mas a diferença é que agora a gente vai sair semanalmente. Então, toda quarta-feira vocês podem esperar o... Vamos sair junto toda semana, caralho. Hã? É, a gente vai sair o cash de casa semana. A gente tem que marcar todo mundo em mesma cidade, de preferência, a mesma zona. Exatamente, a mesma zona de preferência. Comer a mesma puta. Ah, bom, não, cara. Aí não. Bom, nesse podcast, galera, a gente tá aqui pra poder falar sobre o mês de abril. Nesse tempo que a gente ficou sem fazer podcast nenhum, e nem posts também teve no blog, né? A gente meio que não pôde comentar os assuntos principais que rolaram, né? É, como disse, eu acabei tendo algumas mudanças na minha vida, não pôde continuar. Os outros aí também ficaram um tempo inativos, mas a gente agora tá voltando e a gente, pra não perder o fio da meada, né, pra não perder esses assuntos que a gente não comentou e os filmes e séries que foram lançadas, a gente vai comentar nesse podcast. Então vamos começar o... Mas aí, vamos começar falando de Vingadores Era de Ultron, que não foi o primeiro filme a ser lançado, tipo, ele não foi lançado primeiro que as outras coisas que a gente vai comentar no cast, né, mas a gente resolveu começar por ele. É, galera, e aí, quem assistiu o filme? Eu não assisti. Não, vi, mas não assisti. Você não assistiu? Não, mas eu já vou contar. Os dois, o Lequinho e o Joker, não assim. Eu ia falar, não, senão o Mercúrio morre no final aí, pra quem é, exatamente. É, o Visão levanta o martelo. O Visão levanta o martelo. Eu gostei bastante do filme, apesar de achar que o 1 é mais divertido. Esse ficou, tipo, muito, muito megalomaníaco, muito controle da produtora. Dá pra ver que tem, tipo, muita cena gordura só pra fazer ligação com outros filmes que não, nem faz direito no Vingadores 2, como a cena lá do Garra Sônica, né? Foi só pra falar, ó, ele vai aparecer no filme do T'Challa, Bom, é importante isso daí pra introduzir o personagem, né? Pra você pelo menos fazer o link ali. Mas eu acho que, por exemplo, e tem também isso no Guardiões da Galáxia, né? O Thanos, apesar de ter importância, ele tá lá, mas não precisaria necessariamente né? Eu não vi o filme, mas, tipo, eu não acho que Vingadores, filme com uma porrada de gente, uma porrada de heróis, seja um filme pra você introduzir personagem, cara. Mas aí é que tá, Lequinho. É, introdução é justamente mais como você meio que fazer uma ligação com o próximo filme, como o próprio Nando disse. Só a cabecinha. Eu gostei da frase. Introdução é muito mais do como você. Berenice, segura. O problema ali é que os caras têm um problema muito sério de lidar com Vingadores, porque eles têm que adicionar os novos Vingadores a um filme que nós já estamos acostumados com aqueles heróis. Então, como é que eles vão poder fazer isso? Eles não podem colocar um monte de filme de origem novamente. Eles vão ter que inserir aos poucos esses caras para conseguir fazer o Vingadores 3 com mais de 30 heróis para aguentar o Thanos na porrada. Vingadores 3 vai ter duas partes, então vai ser muito tempo. Nossa, mas, vai ser todo mundo, né? Vai ser uma galera toda, né, meu? Até o Demolidor vai aparecer. É, exatamente. Tem quem diga que ele vai aparecer. Não precisava, né, galera? Tipo, é outra coisa. Eu queria ver, cara. Eu acho que o Demolidor tinha que aparecer no Capitão América e tal, mas eu não sei se ele cabe nos Vingadores. Vai jogar o pau lá no Thanos? Toma aqui uma paulada. Ah, cara, mas se você for ver isso, então o Homem-Aranha também não cabe nos Vingadores. Só se o Thanos matar ele. Exatamente. Não, não, é que se for parar pra pensar, a galera tá meio que estranhando, assim. Porra, mas tipo, Demolidor não faz nenhum sentido ser no mesmo universo que existe os Vingadores e... Como assim, cara? Tem gente que fala, na galáxia, tem os Guardiões da Galáxia também, tipo, pô, não faz sentido, mas... Pô, é os quadrinhos, né? A gente vai poder reclamar disso e não vai reclamar dos quadrinhos? Não faz sentido, o pessoal tem superpoder pro inferno. Tem gente falando que o Demolidor não tinha que ser do mesmo universo dos Vingadores? Não, é que tipo, não cabe, não parece do mesmo universo. Ah, sim, porque o cara jogando arco e flecha nos robôs. Uma coisa que eu acho legal, assim, eu também tive essa impressão de ser muita coisa no mesmo filme, mas eu revi recentemente, né? Eu fui assistir pela segunda vez o Era de Ultron. Eu gostei mais do filme, eu consegui pegar uns detalhes muito maiores, assim. Tem muita coisa desnecessária. Tem o lance do Thor ir naquela caverna, né, pra poder lembrar do sonho dele, aquilo completamente jogado. Isso aí foi coisa da Disney, que os produtores obrigaram, né? É. É, pra fazer ligação com a... Não, fazer ligação com a manopla, né, do destino. Do infinito. Do infinito, desculpa. É, mas acho que meio jogado, assim. Mas, galera, tem uns detalhes, assim, que eu acho bem interessante, assim, porque, exemplo, a mulher do Gavião diz que os Vingadores são meio que, são como deuses, assim, sabe? E chega no final, justamente os créditos, é uma estátua de todos eles brigando como se fossem estátuas gregas, né? Tipo, de deuses, assim. Eu acho bem legal essa ligação. Tem até quando tem a cena da morte do Mercúrio, a cena é toda construída pra mostrar a morte do Gavião, né? Aliás, desde o começo da mulher dele, da família dele, meio que no final, você acha que ele vai morrer? Eu achei que ele ia morrer, cara, na moral mesmo. Com certeza, a cena é toda... Personagem de merda, tinha que morrer. Ô, louco. E sabe o que é legal? Quando o Mercúrio salva ele, né? Tipo, a frase que ele fala, tipo, você não esperava por isso, né? Então, tipo assim, não é só uma frase dele dizendo isso pro Gavião, ele meio que tá dizendo isso pra gente também, a gente não esperava que ele morresse, né? Essa frase aí foi porque o Gavião mandou essa frase pra ele, né? Exatamente, acaba servindo também pra gente, né? Tipo, é uma ligação com o filme, mas eu gostei do filme, assim, entre o primeiro, não sei, o primeiro tem um fator surpresa, né? Cara, aquela estátua que você falou do final, eu jurava que não tinha nada a ver com o que você tava falando, eu jurava que era só um outro action figure que os caras vão vender, tá ligado? Tomara que venda, cara. Vão vender, pra caralho. Nossa, e como, sabe? Vai ter como. Certeza que na próxima Comic Con os caras vão meter uma estátua do tamanho família daquela parada lá na frente. Vai ser em dioramas, né? É pedaço. Isso, diorama. Tava tentando lembrar o nome. É. Aí o que, que eles vão fazer? Eles vão dividir aquela mega estátua em vários pedacinhos e vão cobrar sua alma, tá ligado? Mas eles fizeram isso com a cena do primeiro filme lá. Eles estão batendo nos Chitares lá. Tem o diorama da Hulk Buster contra o Hulk, né? Mas essa do final aí, a hora que começou a aparecer, eu falei, mano, isso vai vender pra caralho. Porque ficou muito foda. Ficou muito legal, viu? E o Visão em cima lutando com o Tron, cara, eu achei sensacional. Foda, se vender, eu compro, velho. Não, não, mas... vai vender. Vai vender. Eu pergunto pra vocês, vocês acharam justo os caras pegarem e esconderem o Visão a todo custo e tal, não deixar aparecer nada do cara, pra depois legal. Daquele impacto no filme? E pra causar impacto, e justamente pra você gostar do personagem, assim, eles fizeram logo de cara ele pegar o martelo do Thor e ele pegou na inocência, né? Acho que a galera nem percebeu. Tipo, essa cena aí foi construída lá no começo do filme, né? Quando eles estão na festa lá e ficam tentando levantar o martelo. Exatamente, né? É muito boa essa cena. Mas vocês sabem por que eles fizeram o público gostar bastante do Visão? Porque no terceiro Vingadores, a primeira parte, quando o Thanos chega, o primeiro cara que ele mata é o Visão. Porque ele vai enfiar a mão na cabeça do Visão, vai arrancar aquela pedra e vai arrancar o cérebro junto. Caralho, ele deu spoiler do Vingadores 3, velho. Cara, o Thanos tem que matar todo mundo, cara. É, eu tô com você, Lequinho. Acho que assim, se ele não matar a galera, pelo menos ele tem que, tipo, sabe, varrer o chão com a negada e virar aquela parada, tipo... Nossa, acabou o mundo, os Vingadores são guerra nada. Mesmo, né? Não dá pra você chegar. O cara que morre no Vingadores 1 volta, cara. E no 2 também, que aparentemente o Mercúrio vai voltar. Tomara que não volte, né? Tomara que não volte o Mercúrio. E o Coulson, pra mim, eu nem assisti a Agents of S.H.I.E.L.D., né? Então... Eu acho que o lance do Thanos vai ser... Tipo, ele vai ficar com... Vai conseguir a manopla tal do infinito e vai matar todo mundo. Só que aí vai ficar tão maluco por causa do poder que ele vai voltar atrás. Vai ressuscitar todo mundo e tal. Por que ele não ficou maluco até agora, meu? Ele é super poderoso. Tem por que ele se arrepender do nada e voltar atrás. Exatamente. Vai ser uma... Não sei se vocês assistiram Power Rangers Força do Tempo. O vilão tá lutando no final com os Power Rangers. Aí, de repente, o Megazord dos Power Rangers cai quase e mata uma mulher passando com um carrinho de bebê. Aí o vilão olha e fala: isso poderia ter acontecido com a minha filha. E se entrega. Na hora. Poxa, gente. Eu já sei estuprar sua criança na frente dele. Uma série inteira ele tentou matar os Power Rangers, chega no final e fala: não, peraí, tô fazendo merda. Querem mais falar sobre Vingadores 2? Assistam, é massa pra caralho, da hora pra caramba. O copo do Hulk, que é o copo mais bonito que tem. Que o resto é uma bosta. E eu fui no cinema na esperança de pegar o balde, né? E não tinha, cara. Só tinha balde do Insurgente. Porra, mas... É um filme muito legal, galera. Vou assistir. Eu prefiro ver Guardiões da Galáxia. Eu tenho uma relação de amor com aquele filme, né? Ah, cara, Guardiões da Galáxia é foda pra caralho. É foda pra caramba, cara. Bem e mal. Às vezes o limite entre os dois é uma linha tênue. Às vezes é um borrão. Às vezes, precisamos agir fora da lei. Galera, agora a gente vai começar a falar da série do Demolidor e puta que pariu, velho. Também é outra coisa foda. Wesley Snipes no melhor papel da vida dele. Exatamente, cara. E é muito legal porque, tipo, o filme ele é muito besta, cara, mas sensacional, velho. O filme de ação, cara, um dos melhores filmes do Stallone, na moral. Mas, enfim, galera, tipo, a série do Demolidor, antes mesmo de sair, eu já tava na intenção de assistir, já tava querendo assistir. E, pô, não me arrependi. Eu também, eu só tinha visto o pôster de lançamento, não vi trailer, não vi nada, não esperava nada. E agora comecei a assistir, cara, também, foi em 2 dias. Eu tomei um tapa na cara com o Demolidor, porque eu assisti aquele Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. e foi tão fraquinho e tal, só começou a engrenar a terceira temporada. Aí você pega o Demolidor logo no primeiro episódio, aquela pancadaria, no segundo ou terceiro episódio, não sei. Os caras gravam uma cena inteira no corredor dele batendo nos malucos. É o segundo episódio, cara. É segundo sequência, né? Que cena retardada, cara. Foda, nossa, cara, que cena. Irei naquela cena. Pô, eu assisti essa cena na faculdade, na telinha do meu celular ainda, cara. É louco. E, pô, nossa, muito... Nem dó, cara, porque foi ali que, tipo assim, eu falei, não, eu vou assistir essa série até o final, porque eu não sou de assistir série. E isso que me surpreendeu. Tipo assim, naquele episódio que ele vai tentar salvar o garoto, o episódio inteiro é aquilo. Eu achei, fala, eu vou assistir até o final. E eu assisti na telinha do celular. Na telinha do celular e ainda gostei pra caramba. O Demolidor ali, naquela cena em diante, ele me conquistou. Só que eu queria falar do Rei do Crime, porque eu nunca vi alguém conseguir fazer um personagem tipo de série ou mesmo de filme tão surreal, tão parecido com um dos quadrinhos. Eu não sei de onde os caras tiraram aquele ator, mas ficou muito bem, cara, caracterizado. Ele é o cara, o Leonard, para matar. A primeira cena de explosão que ele tem na série é ele batendo a cabeça do cara lá, esmagando a cabeça do cara na porta. Isso, cara. É, meu, pelo amor de Deus, a partir daquele momento, se você vê um cara desse na rua ou no corredor, você sai correndo. Você não tem o que fazer. É legal porque, tipo assim, a série, ela cativou justamente por causa disso, né? Ela não... Parece que ela tá meio deslocada mesmo ali do universo dos Vingadores, porque é algo muito mais pro Demolidor mesmo, ali muito passado no Hell's Kitchen, algo mais menor, mas ao mesmo tempo... Né? É, tem outro estilo, Por falar em deslocado, a quantidade de sangue e de ossos quebrados dessa série é um negócio... Exatamente, pô, é loucura. É, ele é um herói bairrista, só fica só no Hell's Kitchen, só. É, exatamente, e é uma série que só, sabe, não precisa necessariamente você conhecer quadrinhos pra assistir. Eu não conheço quadrinhos do Demolidor e assisti. Você pode assistir, mesmo que você não tenha nenhum fundamento de Vingadores, mesmo no universo Marvel, você pode assistir tranquilamente, sem ter essa base, né? Sem ter a base até de super-heróis. Eles fazem bastante ligação também com o filme, né? Com os filmes, porque eles falam do Hulk e do Edward Norton também. Eles fazem toda hora, né? Tipo, quem veio bater em vocês? Um cara com martelo e uma armadura mágica? Não sei o quê. Não sei se vocês repararam nos últimos episódios, quando aparece aquele jornalista... E no escritório dele tem várias manchetes sobre o ataque em Nova York, com a aparição do Hulk e as outras coisas, é muito legal. Não, então, eu curti bastante as lutas, principalmente porque eles escolheram o Chris Bresser e o Gerald Burker, que são dois caras famosinhos no YouTube que fazem cena de luta e tal, pra ser os estantes do filme. Mas eu acho legal assim, porque o estilo de luta dele é um pouco diferenciado. Porque ele é apesar de tudo, apesar do sentido e tudo mais, ele é cego. E tem certos momentos que você meio que sente que ele não luta como um cara normal que vê, assim, sabe? É um estilo de luta meio desesperado, né? Exatamente. Ele luta meio... É um estilo meio ninjutsu. Uma mistura de ninjutsu com um boxe tailandês. Que tá bem famosinho aí. Não é nada a ver com o Naruto, tá, galera? É outro tipo de ninjutsu. Nossa. Ah, cara, eu assistindo, sinceridade, acho que a cena de luta lá, ele não tava lutando pra matar os caras, tava lutando pra sobreviver. Porque é ou matar ou morrer ali. Você pode ver que ele não tem dó, ele não tem dó em nenhum momento, ele quebra braço, dá na cara, e ele apanha pra caralho, hein? Nossa, pior que Rock Balboa, cara, é foda, velho. Aquele episódio lá que ele tá lutando com o Russo, né, e aí, tipo, desaba todo o local onde eles estão e tudo mais. Pô, aquele episódio que é o dia que acontecem os ataques, né? Ô, Rafael... sabia que um dos caras dos estantes aí do filme, dos dublês, ele foi o cara que sincronizou o Kamen Rider mais recente? Ah, foi, cara? Foi. Caraca, que foda, velho. É legal porque não é uma grande produção, assim, sabe? Porra. Não, mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. A Marvel é da Disney, não é? Sim. Sim. Direito do Demolidor tá com a Disney? Voltou pra Marvel. Que eles não fizeram filme. Não, porque... Demolidor, Justiceiro, quem mais? Acho que só o Demolidor e o Justiceiro já voltou pra Marvel. Tanto que parece que vai ter a fase, na fase 2 da Marvel na Netflix, vai ser Justiceiro. Vai ter Justiceiro. Cara, tem que ter o Justiceiro. O Tom Hardy tá querendo ser o Justiceiro. Falou que ele tá até fazendo assim. Mas ele vai fazer uma parada pra DC. Ele tem coisa pra gravar pra DC, então ele não pode ser. Mas ele não saiu. Ele falou que tem um projeto na DC que mistura Transmetropolitan e um monte de bagulho lá. Parece que é Planetary. Mas pra isso, eu boto mais fé no Thomas Jane voltar pra fazer o Punisher. Porra, ele tem que ser, cara. Ele merece, cara. Ele tá lutando pelo personagem em Hollywood há muitos anos. Bem antes do primeiro filme. E ele tá numa faixa de idade perfeita ainda, cara. Tipo, de boa, assim, pra poder fazer o personagem, né? Apesar de já se passou... Mais velhão, né? Tá tranquilo, cara. É perfeito ele pra poder fazer, até pra série, tipo. Ia ficar muito legal. Imagina oito episódios... quantos episódios foram do Demolidor? 13, né? 13. Imagina, 13 episódios de Justiceiro. E já falaram que vai ser mais 18, se for rolar. Porra, 13 episódios de Justiceiro não sobra mais ninguém, não, vai. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Falar rápido de Velozes e Furiosos 7, que é o filme que o Walker sai na mão com o Tony Jaa. Porra, ele devia ter morrido de verdade aí, mano. Eu fui assistir, acho que foi na estreia, se eu não me engano, né? Eu fui tentar pegar a sessão das 7 e não consegui, tive que pegar as 9 horas. Porque tá tenso, hein, galera? Tipo, filme muito... Não chegou rápido, né? Não chegou veloz. Não consegui chegar veloz. Pessoal, a minha opinião que eu posso resumir é... O filme... Não é horrível, mas eu achei fraco em relação aos outros. Prefiro bastante o 6, assim, comparado a ele, né? Os outros eu acho melhor, mas... Pô, eu gostei mais desse, cara, do 6. Cara, eu adorei esse filme, achei ele muito melhor. Eu gostei muito mais. Eu acho o primeiro, pra mim, é um absoluto, total. Mas dos mais mentirosos de todos, o 7 é o mais louco, cara. Cada um tem um estilo e eu curto o estilo. É que o 7, cara, ele transcendeu a barreira. Ele é o mercenário que deu certo. Aquela cena dos caras saltando de avião. Peraí. Não, o que você tá falando, Joker? Você sempre falou mal de falar de... Esse cara tá aí, rapaz. Fazer o quê, rapaz? Pô, o Joker aí, rapidão, vai. Não, é, meu, cara, Velozes. Você não fala cortar o Joker, não. Agora você arrumou briga comigo, velho. Pô, falo mal de mercenários aqui, mano. Você pode xingar minha mãe nesse podcast, mas eu não falo mal de mercenários. Você falava mal do Mercenários 1, velho. Você falava mal do Mercenários 1, tá querendo defender agora. Mas agora... ele tá falando da série inteira, não do Mercenários 1. É, eu prefiro... Não, mas o 1 é o melhor de todos, realmente. O 1 é o melhor de todos. Não, o 1 é o pior. Aliás, galera, ele falou mesmo de Mercenários. Aliás, pode continuar o que você tava falando, mas tem o Jason Statham, né? Legal. O Jason Statham, a Ronda Rousey e o Tony Jaa são três vilões. São vilões, né? Sim. E como é que eles perderam? Eles são muito mais fodas. Exatamente, cara. Não faz assim. Velho, eles, mas o personagem do Jason, cara, foi o cara não perdia de jeito nenhum, cara. E ainda ele falou antes, no final lá, ele falou, tipo, ué, você acha que isso aqui vai me segurar, tal, sei do que, o cara é pica demais. Velho, eles passam metade do filme indo atrás do dispositivo pra achar o Jason Statham, só que o Jason Statham aparece em todo lugar que eles estão pra poder matar eles, enquanto eles tentam pegar o dispositivo pra achar ele. Porra, é adrenalina. Só que o time dos mocinhos tem The Rock, velho, que ele é praticamente o coisa do Quarteto Fantástico sem maquiagem. O cara tá muito grande, ele tá tomando muita bomba, sei lá o que ele tá tomando. Ele tá enorme esse filme, ele dá porrada em tudo isso. Velho, não existe aquela primeira cena deles brigando lá no meio dos vidros, sabe? Destrói, para de... Puta. O cara cai do quarto andar. Quarto andar do vidro. Ele deu um golpe de Wesley no cara, ele levantou o maluco e quebrou a mesa. É, exatamente, ele mandou um rock bora. Eu levantei cinema, bati palma, foi foda. Ele, desde o quarto filme eles te mataram por tipo, fazer uma cena do cara caindo em cima do carro, né? E puf, o carro amortecendo a queda, entre aspas, amortecendo. Mas não sobrou nada do carro, velho. O The Rock caiu em cima do carro. Destruiu, né? Não, e ele, foda-se, né? Eu tô no hospital com o braço quebrado. Não importa, eu quebro o gesso. Ele quebra, o gesso sai andando. Analgésico e machine gun no meio da rua, cara. Analgésico, ele cai, tomou tanta bomba que ele não sente mais nada. Ele tá pior do que o Stallone. O Stallone, você vê que o lábio dele tá tremendo já. Agora do The Rock ainda ele é mais novo, não chegou nesse nível ainda. Mas é tanta bomba, o cara não sente mais dor, cara. Você pode perceber, ele cresceu demais. Mas galera, eu acho interessante, assim, porque apesar de tudo isso, apesar do tipo, de todo o filme, pra mim a melhor cena e pra mim o filme todo se resume na cena final, que é a homenagem ao Paul Walker. Que eu tava no mau humor aquele dia que eu assisti o filme. Tipo, gostei até, mas tava me divertindo, mas aquela cena eu achei sensacional, cara, no cinema mesmo. Falei, cara, digna, é uma homenagem perfeita. A divisão dos carros, o final dele indo pra praia. Mostrando a cena, as cenas... Ele vai voltando mais pra cidade, ele vai indo mais pras montanhas lá no fundo. Exatamente, como se tivesse... Ele num carro, todo mundo vestido branco, ele no carro branco, tipo, meio pretencioso, mas ele no carro branco, assim, indo embora, tipo. O personagem do Stage não parece do carro explosivo? Ele tem um estilo bem diferente, assim, tanto que a arma principal dele é granada. Ah, tá, então ele não é gay, né? Tá de brincadeira, você tá falando mal aqui de carga explosiva. Não, mas você sabe que o personagem do Stage é carga explosiva, você é gay. Ah, tá, sei brincando. Lá. Nossa, não, tô falando sério, o diretor lá, se eu esqueci o nome, ele falou que o personagem é gay. Diretor não sabe de nada. Vamos continuar e acabou o assunto aqui. Mentiroso, caluniador! E a gente vai agora pros trailers do Star Wars e do Batman ver o Superman caído na justiça. O trailer é o trailer de Star Wars E, gente, ressaltou a criança que existia em mim, aquela criança que era apaixonada por Star Wars, como um dia eu fui. Porra, foda, velho. Achei emocionante pra caramba ver a Millennium Falcon voando por dentro daquela nave, com só os destroços. A trilha, cara, tudo. E vem o Han Solo falando. E nem só isso, cara, nem só o Han Solo. Eu já tava emocionado pra caramba vendo todo aquele universo de novo, assim, os personagens novos. Tem tudo pra dar certo, sabe? Tem tudo pra dar certo, velho. Tem Luke Skywalker, cara. Tem a máscara do Darth Vader. Nossa, tem alguém entregando o sabre de luz, que eu acho pra que é a Leia entregando pra filha é dela. Leia. É a Leia? A Leia que tá recebendo. Quem tá entregando é um alienígena, né? O que é aquela narração? Me fala o que é aquela narração. A força sempre foi forte na nossa família. Aquela narração são frases do Luke no último filme, O Retorno de Jedi, né? E a galera acha que, tipo assim, tem a ver com o filme. Não sei, mas não tem nada a ver. Porque até aquela a última frase que ele fala, a galera falou... Ah, não existia essa frase, você tem esse poder também. Mas no próprio filme, no Retorno de Jedi, antes de falar a força é forte na minha família, ele fala, você tem esse poder também pra Leia. E aí ele continua falando, né? Que é o momento que ele conta pra Leia que eles são irmãos. Ah, é verdade. Todas aquelas frases, elas estão no Retorno de Jedi. Mas ao mesmo tempo faz uma ligação ótima, tipo, nesse... Mas sabe o que é legal? Assim, que no mesmo dia saiu o trailer de Batman vs Superman e todo mundo, tipo, viu. Cagou. Não, mas eu acho que independente do dia que saiu, cara, o trailer é uma bosta, vamos falar a verdade. A galera, sim, tipo assim, eu não vou falar que o trailer é uma bosta, não sei o que. Quem é fã da DC, Tietchan, deve ser amado. Não, é uma bosta, cara. Eu sou fã da DC. O Joker é o maior biscate da DC do mundo. Exatamente. E ele é o Joker, cara. Ele é o Joker. Ele tem muito motivo pra você gostar. O Joker é totalmente bichinha. Pô, que caralho, pô, que isso, pô. É o Dorinho. Oi! Você gostou do Joker, Joker? O Joker. Você gostou do novo Joker? Boa pergunta, saiu em abril também. De começo me incomodou, mas agora acho que até é de boa. Né? A tatuagem, você gostou da tatuagem? Mesmo que não seja oficial. A tatuagem oficial. Nem vai ficar no filme. Sei lá. Então. É costume. Porque ele falou que vai ser cicatrizes, né, no lugar da... As tatuagens são pra parte que ele vai estar na prisão. Eu acho legal, assim, que o trailer é tão interessante mesmo, do Batman vs Superman, que a gente já pulou pro Coringa, né? Se você for reparar, a Arlequina, quando saiu a imagem do Esquadrão, também tem tatuagem. Ela tem então... tatu. Tem, ela tem uma tatu também na perna, né? Eu nem vi que tinha... Você viu a imagem que pegaram? Ela também tem uma foto da Arlequina que ela tá de costas, né? Com a bunda. Aí botaram, tipo, a Viúva Negra com a Arlequina, assim, de lado, assim. Marvel melhor que DC. Tô esperando as fotos da tia do bar. Me explica essa porra! Esses dias eu usei uma frase do Feira da Fruta na minha vida. Cara, eu uso sempre. Porra, é uma referência... É muito legal, cara. É simples, comissário. Essa fita mostra tudo. Vocês vão querer continuar falando dessa merda desse trailer ou a gente vai falar de Esquadrão Suicida? Vamos falar de Esquadrão. Que também é uma bosta. Então pra que a gente vai perder tempo? Não, é uma bosta. Cara, oh, não, cara, putinha de Guardiões da Galáxia tá falando mal de Esquadrão Suicida. Eu vou te falar um negócio, eu cara. Tô, cara. Não, mas é sério. Eu acho que tá tão merda, assim, que pode dar a volta e ficar bom, cara. Tá eu tão merda? Cara, tem um... Cara, tá muito louco. Ficou muito bom as roupas. Não, ficou legal. Ficou legal também. O visual... Eu não espero nada do filme. Eu não espero nada, sério. Eu tô tipo que nem Guardiões da Galáxia. Eu tô que nem tipo, quando fui assistir Guardiões da Galáxia. Não esperava. Ó, que ia ser um filme tão foda quanto era. Então, tipo, se for eu uma nem assisti na época. Guardiões da Galáxia eu tava, sabe, me lixando. Tinha tanta gente falando Iron Groot e tudo mais. Naquela época eu não tava nem querendo saber. E eu fui assistir depois e gostei bastante. O Esquadrão... Eu não sei, eu tô com... Diferente do Guardiões que eu falava que... Eu já pensava que ia ser uma coisa meio, sabe... Bem tiração de sarro, enfim... Eu não achava que ia ser horrível. Só não tava querendo ver porque tava todo mundo falando e enchendo o saco. Agora o Esquadrão... Eu tô com uma impressão ruim, assim, cara. Ah, eu acho que não vai ter nada a ver com Guardiões. Não adianta ficar comparando e tal. Vai ser... Não, acho que não é isso que eu ia perguntar. Zoeira e tal... Deixa eu te perguntar, Lequinho, o Esquadrão Suicida seria tipo os Thunderbolts da Marvel? É, eu acho que vai ser algo do tipo, entendeu? Vai ser o grupo de vilão, vai ter... Não vai ter piadinha muito assim, vai ter umas piadas... Ah, vai. Tipo aquelas do Batman que tinha. O Batman do Nolan tinha umas piadas assim, meio... Não, eu acho tiradas. Que... Eu acho que é um loser. Só digo que tem o Will Smith, cara. Vai ter piadinha pra caralho nesse filme. Acho que não vai ter muito, não. Eu acho que vai ser... Eu acho que pode ter. Vai porque vai competir. Ele vai competir com o Guardiões da Galáxia 2. O problema da DC vai ser se eles quererem competir com a Marvel. Aí ferrou, cara. Então, vai, mas vai. Durante o filme é horrível. Eles vão competir no mercado, obviamente, mas competir durante o filme, querer, sabe, quebrar o outro, querer fazer, a gente tem o crocodilo enquanto vocês têm o Groot e o crocodilo. Eu acho que o filme vai ser na pegada do história em quadrinho Losers, que tem um filme exato. Ah, é verdade. Pode ser. Não, tem um episódio legal da animação da Liga da Justiça com o Esquadrão Suicida. Eles entrando na torre da Liga, né? E é bem legal, assim, que é um episódio de assalto só. Não tem nem... É só você pegar os filmes que o David Ayer fez, cara. Ele é um baita diretor de ação, velho. Pode ser legal, qual, galera. Qual que é esse que você falou, Rafa? Qual animação que é essa? É a desenho da Liga. É um episódio da Liga. Ah, é um episódio. É, já é da temporada Sem Limites, já. Mas é legal, cara. Tem um filme que eles vão pegar o Coringa numa prisão. Um filme desenho. Mas eu não sei o nome. Eu tô torcendo porque a DC tem que começar a fazer filmes bons também. A Marvel não pode ficar só... É só a Marvel. Tem que ter os caras da DC também, meu. Tem muita história legal. Relaxa, já que Image vai pro cinema. Hein? Pô, aí sim. Imagina Spawn, Young Blood, como que chama lá o cara? Não, o Dinocop. O Dinocop é do Multiverse. Se bem que Spawn já acertou com o filme com o Michael J. White, já. Aquele filme é foda. Aquele filme que começou com os heróis no cinema. E nego fala aí que é o Blade, né? O Savage Dragon, cara. Savage Dragon. Avengers. Chegamos à parte de indicações. Essa parte não mudou no podcast. E eu vou começar com o Nando pra sua indicação. Tá bom, eu vou indicar o HQ dos Supremos, que é a melhor formação dos Vingadores, que é muito mais real. O Capitão América é fodão, malvadão. E o Tony Cachaça tem um problema lá. Porque ter que usar armadura é muito mais real, né? Sim. E é isso aí. É muito bom mesmo. Bom pra caramba. Eu vou indicar o disco novo do Michael Collin, é uma banda de punk rock aí da década de 90, tem várias músicas dele no Tony Hawk's. Eles lançaram um disco novo esse ano que chama True Brew. A minha frase de entrada foi da música, single do disco novo deles, é muito foda. É True Detective, vocês estão na primeira temporada, vai sair a segunda. Não tem nada a ver com a primeira, são temporadas fechadas. A primeira é muito boa. A primeira é sensacional. Tá certo aí a indicação do pessoal. No caso, essa semana não tem nenhuma indicação, né? O Garbi, ele também não tá no... Ele infelizmente teve que nos deixar, né? Faleceu. Ou talvez tenha morrido e a gente não sabe. A gente vê depois da gravação. Mas... Ou se ele morreu, você corta isso aí. Ou corto ele, assim, também. Ele nunca existiu, né? Se ele morreu, uns pêsames pra família. Aí a gente acaba com o podcast que ele tava. Se ele morreu, me mandem o corpo que eu quero... Não. Se ele morreu, põe nos comentários aí. Galera, termina mais aqui um podcast Banco de Cérebros. Semana que vem, na quarta-feira, tem outro podcast. O tema, bom, vocês vão descobrir na semana que vem. Não, mas é algo relacionado à semana. Mas acontece que agora, pessoal, é importantíssimo. Deixe seu comentário no nosso post. A gente vai estar até abrindo uma parte de comentários especial para estar lendo seu comentário se você comentar. Então é importante vocês comentarem para a gente saber quem que está ouvindo nosso podcast. Afinal, a gente não está fazendo isso por nada, acredito eu, né? Então você comente, né? Dê o seu feedback, que é importante. Se tiver também, comenta aí. Comenta aí, velho. Da maneira mais desanimada possível. A gente quer saber quem é você, a gente quer saber quem tá ouvindo o BDC. Você quer fazer um adendo a mais no podcast? Corrigir a gente? Enfim, a gente falou alguma merda? Comenta aí no nosso post, é importantíssimo pra gente saber quem... Pra começar a corrigir, não vai ter podcast. pra gente ter o feedback, é importante. Acompanhe a gente, se você não conhece a gente no nosso site... bancodecerebros.com.br. Acessa lá o site, por enquanto ele tá numa versão em manutenção, o visual dele, né? A gente logo logo vai adquirir uma nova identidade visual, porque o BDC tá mudando totalmente, tá sendo reformulado. Mudar de uniforme. A gente vai mudar de uniforme. Acompanhe nossas redes sociais, o facebook.com/bancodecerebros. Também tem o nosso Twitter, para vocês seguirem lá, vocês vão acompanhar todos os posts na página do Facebook também. E também tem o nosso canal do YouTube, esses links estão todos aí no post do podcast, o youtube.com/bancodecerebros, não tem muito segredo. A gente, por enquanto... Clica aí agora. Clica no link aqui no podcast. Mentira, vocês não são médicos. Clicar uma vez por hora, você ganha 5 no final do mês. Vocês são lindos e nós amamos vocês, mano. Então é isso, galera. Agradeço a todos os participantes. Nando, tem algo a falar mais? Rapidão? Um beijo pra todos vocês. Lequinho? Xirin, Xirion. Joker? Entra no Playboy, melhor podcast de luta livre. Melhor, é lindo! Deus! É isso, até a semana que vem. Grande abraço! Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.